palestra que você não ouviu, você ouve aqui. Está entrando no ar. Na Tribuna Espírita. Coordenação e apresentação, Marcelo José. Hoje vamos apresentar a palestra de Eridineia Costa, realizada no dia 23 de outubro de 2009, no Centro Espírita de Caridade Rancherer, que fica na Avenida Getúlio de Moura, 1249, São João de Meriti, Rio de Janeiro, durante a 46ª Semana Espírita do 4º Conselho Espírita de Unificação do CERJ. O tema, Educar é Preservar. Com vocês, a palestra de Eridineia Costa. Eu conto com a ajuda de vocês, e mais uma vez com esse carinho que vocês me dispensam, para que possamos falar sobre educar é preservar. Aí eu fiquei pensando, fiquei olhando um tempão para o título desse trabalho, e tentando entender o máximo como é que nós iríamos começar a falar sobre ele. Começaríamos a falar primeiro sobre educação ou primeiro sobre o que é preservar? Depois de muito pensar, eu achei que primeiro seria interessante que falássemos sobre preservação. Preservar, está lá no dicionário. Livrar-se de mal ou perigo futuro, manter livre de corrupção, resguardar, defender. Preservar, concordam comigo que a gente pode substituir isso tudo aí por ter cuidado, carinho com algo ou com alguém? Sim ou não? E quando a gente tem carinho, quando a gente tem cuidado, a gente tenta livrar do mal eminente, né? Ou de uma futura corrupção, alguém a quem nós muito prezamos, ou algo. É ou não é? Não é isso? Então vamos lá. Gente, preservar, ter carinho com o quê? O que vocês acham? Vamos lembrar do nosso título. Educar é preservar. Todos aqueles que estão no nosso cuidado, o que vocês acham? Preservar o quê? Tudo que está à nossa... Tudo que está à nossa volta. E por quê? Para quem? Para tudo que está à nossa volta. Somos herdeiros de Deus? E como? Como preservar? Vamos falar um pouquinho da lei de conservação. Lá na lei de conservação, desde o quesito 702 ao 727, Kardec conversa sobre os espíritos, sobre a lei de conservação. E a lei de conservação está apresentada em alguns tópicos para nós. Um deles é quando fala do instinto de conservação. E os amigos espirituais dizem que todos possuem esse instinto de conservação. Por que que temos esse instinto de conservação? E para quê? Esse instinto de conservação é o que faz o homem manter-se vivo. Necessidade de sobrevivência. Para uns, ele é maquinal. Para uns, ter olhos, a visão, o olfato, o tato, a audição, perceber-se vivo, perceber as necessidades, defender-se dos perigos, isso é uma coisa que ele faz maquinalmente. Ele não consegue perceber que tudo isso vem acompanhado da misericórdia divina. Ele nos dá os instintos de sobrevivência para que nos mantenhamos vivos. E outros não. Outros usam o raciocínio e utilizam esse instinto para a sua evolução. E gradativamente ele vai aprimorando. Meios de conservação. Deus nos deu para que nos conservássemos, isso é, nos mantendo vivo, a natureza que nos fornece tudo aquilo que precisamos. E a começar pelos nossos próprios nutrientes, que vêm da natureza, mas que muitas vezes o homem, por ganância, por ainda não ter entendido a real necessidade, ou melhor, a real aplicação desses valores, o que que ele faz? Ele acaba negligenciando. E utiliza a natureza, em vez de utilizar para o seu próprio, em seu próprio favor, ele utiliza a natureza contra ele próprio. Porque toda vez que um homem degrada a natureza, ele recebe uma resposta contrária que submete a própria civilização a grandes catástrofes. Necessário e supérfluo. É uma das questões em que nós mais nos demoramos a entender. O que é supérfluo e o que é necessário? Como nós evoluímos, vamos criando ao longo da nossa trajetória necessidades que, na verdade, não são necessidades. Podem ser consideradas como supérfluos, porque, na verdade, não fariam falta nenhuma para a nossa sobrevivência nem para a nossa evolução. E aí, o que que acontece? O que deveria ser apontado pela nossa própria razão e nos desse um limite dessas necessidades, simplesmente nós ignoramos. Porque estamos vivendo a era do ter, esquecendo muitas vezes que o espírito reencarna para ser melhor, para progredir. E aí o senso moral, que deveria acompanhar toda a civilização, porque ele cresce com o avanço da civilização, na verdade ele não alcança determinados corações que ainda são muito empedernidos. E o que que acontece? Há os desregramentos das leis de Deus, causando abusos. E vem os vícios. Porque nós ainda não conseguimos perceber o que que realmente é necessário para a aquisição espiritual. Isso quer dizer, para o nosso progresso espiritual. E aí, a caridade que deve ser a base da fraternidade é substituída pelo eu preciso, eu quero e eu não posso ceder. É isso que um homem da atualidade está mais preso. Bom, as privações voluntárias e as mortificações, tá lá. Algumas privações, os espíritos dizem que elas são meritórias. É quando a pessoa se priva de alguma coisa em benefício de outra, de uma ação. Quando a privação, ela não é em benefício de alguém ou de algo que privilegie alguém, ela diz que não, os espíritos dizem que essas privações não são meritórias, tá? Contra os perigos e os sofrimentos é que o instinto de conservação foi dado a todos os seres. E o espírito termina assim, ó. Fustigai, isso quer dizer, se queres então se privar de algo, se queres mortificar alguma coisa, então que seja através, olha, do orgulho, que seja aquela hora em que nós privamos o nosso orgulho ou submetemos o nosso orgulho ao crivo da razão e conseguimos ser mais fortes do que ele. mortificai o vosso orgulho e sufocai o vosso egoísmo. E aí a gente vai perguntar assim, como é que a gente faz isso? Porque nós chegamos na casa espírita, nós conversamos muito, identificamos muito a necessidade que temos, né, de trabalhar o orgulho, de trabalharmos a vaidade, o egoísmo. E como é que nós fazemos isso? Porque esta também é um entrave para que possamos entender a necessidade de preservarmos a natureza, preservarmos as relações, preservarmos o que de melhor tivermos na vida. Como é que a gente faz isso? É difícil? É difícil, gente? Vamos substituir a palavra difícil por trabalhoso? Vamos lá? Porque todas as vezes que nós dizemos assim, olha, isso é difícil, o que a gente faz? Se acomoda. É difícil. Mas se nós dizermos para nós mesmos, é trabalhoso, a gente consegue ver a luz no final do túnel. Aí diz, puxa, a gente só precisa trabalhar um pouquinho. Essas fases morais de um educador chamado Piaget. Ele classifica as fases morais do ser em três. Anomia. Eu queria que vocês prestassem muita atenção a isso, porque a gente precisa se reconhecer para que a gente possa entender em que momento nós estamos na nossa evolução. Aí ele diz assim, anomia é quando o ser não obedece a nenhuma normas, a nenhuma regra. É a verdadeira anarquia. Ele age por impulso, ele age de acordo com a sua vontade própria, não tem limite e não aceita nenhuma regra. É o estado primitivo do ser. Heteronomia. São palavras metidas a bestas, mas que nos ajuda a entender bem. As normas são vindas de fora. O companheiro ainda não consegue resolver em grupo. Ele só consegue respeitar quando existe uma imposição. Imposição, que chama de autocracia. É o estado social. Ele já entende que precisa viver em sociedade, mas não sabe ainda compartilhar. Ele precisa que alguém seja a autoridade presente. E a autonomia. O que é a autonomia? É quando as normas, ela vem do grupo. É quando numa família, o pai e a mãe não precisam gritar, não precisam botar de castigo, porque as coisas são resolvidas pelo conjunto dos componentes. É quando o companheiro não precisa que ninguém lhe diga a direção, porque ele já tem olhos de ver, ouvidos de ouvir e boca de falar. Porque ele está consciente dos seus deveres. É a autonomia, que é o estado moral. O Espiritismo, ele nos indica, nos aponta para qual dessas fases? Qual delas nós queremos chegar? A autonomia. E é interessante porque muitas vezes nós achamos que a heteronomia é que vai dar jeito em tudo, que deve ser na base do chicote, da repressão, do grito, do berro. Mas o Espiritismo diz não, o ser precisa ser autônomo. Ele precisa ter governo sobre ele próprio. Coisa bonita o Espiritismo, né? Olha que coisa interessante. E nesse estado, que estado vocês acham que a maior parte das pessoas chegam à casa espírita? Heteronomia? Só? Ninguém passa por uma fase, de uma fase para outra, da noite para o dia, não. Vocês concordam? Muitas vezes nós podemos nos considerar na heteronomia, e então temos aqueles escorregões em uma determinada coisa, coisinha, uma besteira. Aí nós nos percebemos ainda com atos de anomia. Olha que coisa interessante. E nós vemos isso nas nossas casas. Percebemos isso em nós? Não? Nenhuma? Em nenhum momento? Percebemos, né, amigo? Olha, eu tô dentro desse bojo, hein? Não tô fora, não. Tá? Nos percebemos. Na verdade, nós estamos em evolução. Evolução. É quando a gente diz assim, olha, coisa chata, Dona Maria cortou a árvore da casa dela, acabou a sombra. Bom, mas aí de repente aparece uma necessidade nossa, e a gente tem uma árvore. A gente não pensa nem duas vezes, pensa. O que que a gente faz? Corta a árvore. Corta a árvore. Na verdade, uma hora nós dançamos, passeamos por essas classificações. E é claro que já temos atitudes autônomas. Autônomas. Algumas pessoas mais, outras menos. Por que que estamos falando disso quando estamos falando de preservação? Porque a preservação passa por quê? Porque a preservação, porque quem preserva é o homem. É um homem. Isso é um processo coletivo, mas que parte do individual. É quando a gente diz assim, ó, não adianta fazer nada se ninguém à minha volta faz. Adianta ou não? É claro que adianta. Porque o exemplo arrasta. Arrasta. Três aspectos da doutrina espírita, segundo o professor Ney Lobo. A ciência, ela estuda os fenômenos, desvenda-os. A filosofia faz a reflexão sobre esses fenômenos. Por que que acontece isso? O que que aconteceu? Que fenômeno é esse? O que que ele nos traz? Deduzindo-os. É a dedução dos fenômenos. A religião é a prática efetiva do que foi apontado pela filosofia. É a educação. A educação. Saímos do preservar e passamos para a educação. Quando uma pessoa chega pela primeira vez numa casa espírita, sem nada conhecer, o que que ela espera encontrar na casa espírita? Ela tá o quê? Ela está com, geralmente, na maior parte das vezes, ela está com seu coração angustiado. Então, o que que ela pensa? O que ela quer encontrar? Ela não conhece o espiritismo. Um porto seguro. Sim, um porto seguro para quê? Para quê? O que que a levou até ali? Porque são poucos os que chegam na casa espírita procurando encontrar estudo, saber o que que é. Geralmente, chegamos pela dor, pela necessidade. Então, quando chegamos numa casa... Vocês estão esquecendo de vocês? Todos chegaram aqui para estudar? Para saber o que que era o espiritismo? O companheiro que chegou para ter respostas para as suas dificuldades... Quando nós falamos, se nós falarmos para ele que o que vai auxiliá-lo é a sua educação espiritual, Vocês acham que ele volta? Ele vai dizer assim, essa mulher está maluca. Eu vim aqui procurar, olha, um porto seguro, aonde eu possa saber porque eu estou sofrendo, ou melhor, ele nem quer saber pelo que está sofrendo. Ele quer ir lá para parar de sofrer. Porque quem não conhece a doutrina espírita, muitas vezes vê a doutrina espírita como sendo o quê? Um lugar de fazer milagres. Mas o que ele quer é que aquela dor que está com ele vá embora. Se nós dissermos para ele, olha, você vai passar por um processo educacional, ele volta? Não. Ele nem está pensando nisso. Ele não consegue perceber essa relação. Num segundo momento, ele se acomoda, já ouviu as palestras, sabe já dos objetivos do Espiritismo, já está mais apaziguado, já começa a mudar a sua maneira de pensar, isso muito lentamente, já ouviu falar de algumas obras, já leu alguns livros. E aí ele sente que alguma coisa está acontecendo com ele. Mas ele ainda vê espiritismo e educação muito, muito distante. Ele ainda não conseguiu. Mas ele continua. Ele continua na casa espírita. E aí ele passa a ser um adepto da doutrina espírita. Alguma coisa está mudando nesse companheiro. E agora ele não sente tão pouco. Agora ele sente com mais rigor. Se ele era uma pessoa muito agressiva, ele agora agride menos. E já se sente incomodado quando ele tem atitudes agressivas. Ainda não consegue se controlar totalmente, mas ele já mudou. Ele percebe que a relação dele com os seus familiares, da parte dele, está mais amena. Já tem mais concepção do que seja necessário para ele trabalhar nele mesmo. E em determinado momento, acontece alguma coisa que acontecia sempre e ele já não reage daquela forma. Aí o que, que a gente diz para nós mesmos quando isso acontece? Caramba, não é assim? Gente, o que, que aconteceu? Você diz quietinho para si mesmo, eu não faço mais isso. Não quero mais fazer. Eu não gosto mais disso. Aí ele diz assim, o espiritismo está penetrando em mim, porque eu já mudei muito. Aí nesse momento, ele já começa a perceber que espiritismo e educação estão juntos na vida dele. E esse companheiro continua. Agora ele traça objetivos mais amplos para a sua vida. Ele continua a avançar na doutrina e começa a entender que o espiritismo é educação. Olha quanto tempo. Mas naquele momento em que ele chega à casa espírita, ele não consegue entender. Mas ao longo da nossa jornada, se perguntarmos a nós o que, que a doutrina espírita já nos proporcionou de melhor, nós podemos dizer, somos pessoas mais educadas. Porque estamos falando da educação do espírito. da educação do espírito. Estamos falando na moralidade, que faz com que também tenhamos vontade de nos educar intelectualmente. Esse é o espiritismo. Bendito espiritismo que nos ampara em todos os momentos. Aí nós vamos perceber o seguinte: nós que estamos há mais tempo na doutrina, ou aqueles que estão chegando à doutrina, muitas vezes nós paramos e nos perguntamos como é que nós estamos, o quanto nós já avançamos. E o companheiro Ney Lobo, ele nos dá três quadros de reparações, que ele diz que as reencarnações são necessárias para que nós eduquemos através das reparações. O que muitos chamam de expiação, Ney Lobo chama de reparação, que ele diz que são fases educativas do espírito. E ele nos chama para que observemos e consultemos a nós mesmos como é que nós estamos. Vamos para um breve intervalo e logo voltaremos com a sequência da palestra de Eridineia Costa, realizada durante a 46ª Semana Espírita do 4º Conselho Espírita de Unificação do CERJ. Está no ar. Na Tribuna Espírita. A palestra que você não ouviu está no ar. Na Tribuna Espírita. Coordenação e apresentação, Marcelo José. Voltamos a apresentar a palestra de Eridineia Costa, realizada no dia 23 de outubro de 2009, no Centro Espírita de Caridade Hans Scherer, que fica na Avenida Getúlio de Moura, 1249, São João de Meriti, Rio de Janeiro, durante a 46ª Semana Espírita do 4º Conselho Espírita de Unificação do CERJ. O tema: Educar é Preservar. Com vocês, a sequência da palestra de Eridineia Costa. A primeira, a reparação de primeiro grau: apanhar do chão um papel ou qualquer resíduo aí lançado. Estamos falando isso porque estamos falando de preservação. Se nós não trabalharmos essa consciência, se nós não trabalharmos esses pequenos gestos, como vamos querer chegar a gestos grandiosos de defendermos a natureza, de sermos proativos? Fechar uma gaveta depois de abri-la. Sabe aquela coisa que a gente bate assim de lado? Vai deixando aquelas manchas roxas. Apagar a luz de uma dependência depois de não mais dela. Gente, são atos pequenos de reparação. Ele continua: fechar uma torneira depois de abri-la. Remover do seu local de refeição à mesa resíduos de alimentos. E nós rimos muito porque este pedaço muitas vezes é causa de briga depois das refeições nas famílias, não é verdade? E ele continua mais: recolher um objeto ao seu lugar anterior depois de dele se servir. Se isso não é ensinado dentro dos lares, se isso não é observado, essas pequenininhas coisas, essas coisas tiram como tolas, como ter gestos maiores? Aí a gente diz assim: ah, porque eu estou no espiritismo, sabe para quê? Para aprender a ser espírito perfeito. a gente diz, qual o seu objetivo? Ser espírito perfeito. Mas a gente ainda não entendeu os passos necessários para que a gente possa caminhar, sair do lugar. E muitas vezes, por tolas questões, nós não conseguimos avançar. Fechar uma porta depois de abri-la e mais. As reparações de segundo grau, aí já começa a ficar mais difícil. Aí vocês vão dizer assim, gente, mas o que que tem a primeiro grau com a segunda? Vocês estão vendo alguma relação? Total. Porque todos os gestos da anterior me levam a esses passos. Porque o gesto da anterior quer dizer o seguinte, eu respeito a convivência. Olha só. Não é a norma que vem de fora, ninguém precisa me mandar fazer isso. Porque eu sei quanto custa uma luz, porque eu sei se deixar a graveta aberta eu posso machucar alguém, eu sei o quanto custa trazer outras vezes objetos, arrumar, porque eu deixo fora o lugar. Isso se chama respeito pela convivência, pelo outro. E aí, se eu não faço aquilo, eu vou conseguir pedir desculpa a quem ofendi levemente? Porque nós ainda estamos voltados muito para nós, para o nosso umbigo. Lembra aquela fase de anomia, de heteronomia, que a gente diz assim, eu não mais? Pois é. E ainda ele disse o seguinte, olha só, que coisa boa. Consertar o que danificou. Devolver. Tem alguém aqui com um livro espírita de alguém? Há quanto tempo, não é? Vamos lá. Indenizar um pequeno. Imagina, passei no supermercado, deixei cair a caixa de ovos. Imagina, pagar o quê? Ah, eles têm muito. A gente nem pede desculpa. Bora. Porque a gente sempre julga de maneira errada. Não é verdade? O prejuízo é dos outros. Reparar um ato de desobediência devido a alguém. E aí? Gente, ó, é reparar. E a gente só repara um ato de desobediência se nós fizermos o quê? Formos obedientes àquilo. Aí como é que a gente quer ser obediente às leis de Deus? Reparação de terceiro. Aí a coisa fica séria mesmo. Pedir desculpas a quem ofender. Eu não peço desculpa a quem ofendi levemente. Eu finjo que não fiz nada. Como é que vou pedir se ofender gravemente? E quando digo eu, estou falando o ser, nós. E ele continua. Devolver o que foi tomado de outro indevidamente. Reparar com serviços e atenções especiais a agressão física contra. Reparar com estudo extra, nota baixa na escola. Reconstituir a honra a quem caluniou. Reparar uma grave injustiça cometida. Restabelecer a verdade se mentiu. Desfazer a intriga que urdiu. Tipo, fulano é tão bom, mas aí é que vem, né? O espiritismo, a proposta dele, quando estamos lendo o evangelho, ele nos mostra primeiro grau, segundo grau ou terceiro grau? Quando nós lemos o que está nas páginas do evangelho, nós vemos falar muito de quê? Perdoar as ofensas, perdoar os inimigos. Ele não fala lá naquelas primeiras coisas, pegar papel no chão, ou fala? Não? Fala ou não? Fala não? Nem nas entrelinhas? Vocês entenderam por que nós não conseguimos chegar nessa de terceiro grau? Porque nós esquecemos que a natureza não dá saltos. E porque nós não perguntamos a nós em que estado evolutivo nós estamos. Nós fugimos de nós mesmos. E dizemos com muita categoria que temos plena consciência do que estamos fazendo da nossa vida. Mas esquecemos das ações de primeiro grau. A de segundo, já começamos a nos lembrar, mas a gente quer mesmo é perdoar o inimigo. Como? A gente vai perdoar o inimigo, precisamos. Aliás, a gente precisa não ter inimigo. A gente precisa entender que o outro não pode se considerar o nosso inimigo. Porque nós não queremos isso. E aí, caminhar gradativamente. Estamos falando hoje de preservação. E eu adorei isso, porque estamos falando de preservação, mas estamos falando de educação. Quanto que já caminhamos nessa educação do ser? Nessa educação de moralidade? Que aponta e que diz quem eu sou. Para os espíritos superiores, mas também para aqueles que estão me observando. Para saber se eu realmente estou cuidando da minha educação. Walter de Oliveira Alves, no livro Poder do Espírito, ele diz assim: a educação do espírito nos apresenta o processo de desenvolvimento gradual e progressivo das potências do espírito. Que potências são essas? São as nossas virtudes, ó, que estão em estado latente, guardada. E o companheiro Ney Lober ainda diz o seguinte: toda imperfeição ocupa o lugar das virtudes. À medida que a gente vai desenvolvendo as virtudes, a gente vai jogando as imperfeições para fora. Olha que coisa interessante. A educação para mudança, para o progresso, para a transformação gradual, rumo à perfeição. E no livro SOS Família, a Joana nos diz o seguinte: a educação é a base para a vida em comunidade, por meio de legítimos processos de aprendizagem que fomentam as motivações de crescimento e evolução do indivíduo. E nós estamos na Casa Espírita. A Casa Espírita é a casa, é a escola de almas. É aqui que a gente vem nos educar. Não existe um setor da Casa Espírita que não seja um setor educativo. E nós geralmente passamos por todos os setores, dependendo das nossas necessidades e dependendo do trabalho que nós tenhamos dentro da Casa Espírita. Todo trabalhador da Casa Espírita, portanto, deve ser considerado um educador, um educador de almas, de espíritos encarnados e desencarnados. Para se formar novos caracteres, que caracteres são esses? Que características são essas que eles estão, que os espíritos nos falam? Para que aprendamos a desenvolver as virtudes, para formar essas virtudes em nós, são necessários atos contínuos na obtenção de novos hábitos. E muitas vezes nós ficamos desiludidos, porque filhos, maridos, esposas, companheiros de jornada da Casa Espírita, vizinho, no trabalho, nós não vemos muita mudança nesses companheiros. E os espíritos dizem, ó, não é de uma hora para outra. E não vemos muitas vezes mudança em nós mesmos. É necessário persistir. O educador não pode desconsiderar a perseverança para que aquele que está sendo educado por ele, qual ele é o auxiliar da sua educação, possa se sentir amparado e possa sentir confiança. Atos repetitivos é o que nos faz educados. Bezerra de Menezes tem uma página em que ele diz assim: faça muita caridade, faça muita, muita, muita, para que na próxima, e ele está falando em encarnação, isso lhe venha como um dom. Atos repetitivos. Aí eu falei, ah, então é isso. Então Bezerra já fazia isso há muito tempo. Porque dessa vez lhe veio como um dom. Mais uma vez a gente volta a falar. Para que a gente tenha a consciência da preservação, da necessidade de se preservar, é necessário que nós eduquemos. Que eduquemos aqueles que estão do nosso lado. Que tenhamos a ideia correta do que seja necessário a essa vida de relação, a manutenção da qualidade de vida no planeta. Walter de Oliveira nos diz assim: os estímulos do meio despertam a vontade, estimulando a ação, desenvolvendo os poderes latentes de cada um, desenvolvendo a inteligência e o sentimento. É uma imagem bonita, não é? Aí eu falei assim, se eu colocar essa imagem com crianças no colo, o adulto pode achar que nós não estamos falando com eles. Estamos falando com vocês? Não? Porque, na verdade, os espíritos dizem que nós estamos entrando na adolescência espiritual. Mas nós falamos lá da anomia, lembra? Que são crianças espirituais, que são espíritos ainda com desenvolvimento. Na verdade, para Jesus, nós somos essas crianças. Essas crianças que precisamos crescer, nos desenvolver. E nós fazemos uma pergunta: qual a nossa relação com a doutrina espírita? O que pretendemos dessa doutrina? Qual é a nossa finalidade dentro da doutrina espírita? O que estamos fazendo da doutrina espírita? Com que olhos estamos olhando para a doutrina espírita? Acreditamos no que os espíritos dizem ou ficamos só na informação? Porque a informação instrui, mas como disse o companheiro lá na frente, a parte religiosa diz: educa-te, seja um elemento de educação, que outros te olhem e digam assim: esse é um espírita, porque ele está mudando, para que todos sintam essa força regeneradora através da educação da doutrina espírita. Lá na Chico Xavier, lá no livro A Religião dos Espíritos, diz assim: cuida da doutrina, porque dia há de chegar em que ela, que você terá que prestar conta do que fizeste com ela. E estamos falando do processo de conservação racional. O aperfeiçoamento moral ao lado do intelectual é imprescindível para que haja evolução do ser. A educação nesse sentido traz liberdade dos antigos vícios, das formas equivocadas do pensamento, trazendo um homem que se vê numa grande família planetária, pertencente a um trabalho gigantesco, mas de realização possível. A construção de um mundo de paz e harmonia, o reino